Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 31 de março de 2012, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o seu Nota 7. Ora, hoje, cumprindo a tarefa que não foi possível de ser cumprida no passado domingo, vamos trazer-lhe aqui música tocada em flauta. Em flauta, em marimba, peço desculpa. Em marimba. Ora, eu queria ter dito isto na edição anterior, do passado sábado, de que, efetivamente, as músicas em marimba são maiores. E nós hoje vamos poder constatar isso. São composições com outros fins. Aliás, a marimba, ela tem uma tendência oriental, ou pelo menos tem uma tendência a reportar-nos para o oriental, embora não seja apenas para isso que é utilizada, não é? Mas não é, não é apenas para música oriental. Mas, enfim, é para lá que nos reporta. Neste caso, até vamos começar por aí. A música que vamos ouvir em primeiro lugar, e serão apenas três as melodias que vamos aqui ouvir, ou as composições que vamos aqui ouvir, a primeira é de Keiko Abe, que nos traz Variations on Japanese Children Song. É a primeira composição que vamos então escutar, tem a duração sensivelmente de 7 minutos, e que vamos então passar a escutar nos próximos instantes. Thank you. à composição de Mark Ford, que nos traz uma faixa título, digamos assim, porque o álbum que vamos ouvir, aliás, o álbum do qual extraímos esta faixa também se chama Polaris. Aliás, tal como a faixa, como é claro. Uma composição um pouco maior, de 9 minutos, e que corresponde, estas duas correspondem ao tempo médio das composições em marimba, 7 a 10 minutos, mais ou menos. A terceira é maior, é um facto, mas creio também ajustar-se, digamos, àquilo que pretendemos, uma composição um bocadinho mais abrangente, mais alargada, tocada em marimba. É impressionante a variedade de sons que se podem conseguir com uma marimba. Então, quando falamos num conjunto de marimbas, muito mais. Mas já ficamos então com o Mark Ford e o seu tema e álbum Polaris. chegamos, estimados ouvintes, ao final da nossa emissão do Nota 7 de hoje. Vamos agora ficar com a música de Gilmar Goulart, que nos traz a tal composição mais extensa que eu já vos falei há pouco. Vamos ficar com Northern Light, ou seja, Luz do Norte, Evasen. É como se chama esta composição. O álbum chama-se The World of Marimba, mas é apenas da sua autoria. Gilmar Goulart vai fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Amanhã teremos novamente música diversa. Quero desejar aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Esta semana não vai haver giração, ou melhor, hoje não vai haver giração, mas às 3h30 estamos de volta com mais uma edição do programa Os Loucos Anos 20. Tenho então, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Até amanhã.